começo. Lá, lá, lá do começo. Lá, lá, lá do começo. Mano, eu vim de lá, vim do tempo lá da praça. Do tempo que se discutia raça. Do tempo que os livros era massa. E MC era verdade, nunca faça. Malcolm X era bíblia, saca. E sub-raça era o som da rapa. Fazendo rap no fundo lá de casa. Rimando meu setor enquanto a vida passa. Sem trampo, sem renda, sem nada. Só minha rima que ninguém tirava. Uns comédia falava que quando eu passava numa vila velha com a mente focada, pensando, procurando algo mais. Rimando assassinos sociais, voz ativa, letrados racionais. Fazendo os bicozinhos pra gerar uns 10 reais. E os Black Power era massa demais. Orgulho preto, só o hip hop que traz. No Piauí, onde o racismo é eficaz. O povo tira onda e não é nada demais. Aí rapaz, e até de madrugada. A discussão, opinião, na caminhada, informação. Quando o Lamartin piava com a mochila cheia de cassete massa. Era o rap, revolução afro-pobre. Segue, barra mídia não engole. Negue, mas orgulho preto sobe. Mas na quebrada a TV é que comove. Eu vim de lá, lá, lá, lá do começo. Lá, lá, lá do começo. Lá, lá, lá do começo. Nem ordem de ninguém. Na correria, se não fica sem. Todo dia e no sábado também. E ninguém tinha postura definida. Uns no movimento, outros só cuidar da vida. Lembro que um maluco pingou certo dia, falando de ajudar aqui, só na ideologia. Pelego véi, que ninguém conhecia. Não era rua e o rap nem curtia. Se jogou, mas levou a maioria. Que se vendeu e nós ficamos na agonia. Com duas caixas e um par de Technics. Fazendo rap e acelerando o beat. Flagrante mesmo, o céu era o limite. E não se engane, nós aqui é quem resiste. Eu me lembro como se fosse ontem. Se venderam pra andar de Kombi. Com estrutura eu lembro do monte. Trabalhando nosso fim maluco a todo instante. Zé Mané é manipulado, tirado de escravo. E nós lá no QG, nos ensaio. Eu me lembro e não esqueço o passado. Quem se vendeu pro político safado. Quem entregou sua liderança por um cargo. E jogou o hip hop pelo ralo. Pra me calar de tráfica me acusaram. Fiquei na minha, tranquilo e calado. Eu vim de lá, lá, lá, lá do começo. Lá, lá, lá do começo. Lá, lá, lá do começo. Movimento com partido do lado. Por emprego, vários eram cooptados. E a necessidade é que te faz delegado. Ia pra favela com aquele papo mago. Que o movimento é marginal recuperado. Os cara ia, tipo hipnotizado. Virando a grande base pro eterno candidato. Mais do que um voto, ele queria a sua alma. E nós aqui na sua, respeito e calma. Nosso sonho, nossa sede causa. E faz o canimbó ficar sedento de raiva. E diz aí quem, que trai amanhã África. Ei mano, cê nem saca o que é que fala. A gente traz outra essência na levada. Que na quebrada, aqui é fruto da diáspora. Olha as pretas nos muros grafitada. Os Black Power, dreadlock é a cara. No QI, nós é pouco mais em cara. Pode vir na mão, vir na faca ou vir na bala. É, desse jeito mesmo, Drew. A intifada começa aqui na sul. Chama os vendido que lambe o teu cu. Que o tambor tá lotado de dundum. E diz aí, bem, bem, bem que eu falei. Que nós é rua e não obedece rei. Que nossos corre aqui, nós mesmo foi que fez. Ei, ei, já passou tua vez. Eu vim de lá, lá, lá, lá.